Abramos a palavra do Senhor em Lucas capítulo 13. Acompanhamos a leitura a partir do versículo 1 até o versículo de número 9 dessa parte da Sagrada Escritura. Lucas capítulo 13. Versículo 1 até o versículo de número 9. Diz assim o Evangelho: naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vos afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo. Mas, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então, Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixe-a ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Amados irmãos, mantenham as suas Bíblias abertas, por favor, no texto de Lucas, capítulo número 13. E o texto da nossa pregação são os versículos de 1. Perdão, o texto da nossa leitura foi o versículo de 1 a 9 e o texto da nossa pregação são os versículos 6 a 9 de Lucas capítulo 13. Então, Lucas 13, 6 a 9 é o texto da nossa pregação nesta noite. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, Davi era rei e profeta. E Davi, ele, como um profeta, ele pôde ver o ministério de Jesus Cristo. E ele profetizou sobre o ministério de ensino de Jesus Cristo, dizendo no Salmo de número 78, no versículo 1 e 2: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca, abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Essa foi a profecia de Davi, que falava sobre o ministério de ensino de Jesus. E quando nós estamos lendo o Evangelho, nós vemos que o Senhor Jesus, ele foi um contador de parábolas. Um terço do ensino de Jesus foi feito em forma de parábolas. E o que é uma parábola? Parábola é uma história com um ensino dentro. E por isso, quando nós estamos ouvindo uma parábola, nós precisamos não ficar presos nos detalhes, nas ilustrações que contém nas parábolas, mas nós devemos perguntar qual a moral dessa história. Qual a moral dessa parábola? Qual o ensino essa parábola ela traz para nós? A parábola da figueira infrutífera e do viticultor bondoso é mais uma das parábolas de Jesus. E o Senhor Jesus, nessa parábola, tem uma advertência séria a todos os homens que estavam ouvindo e que ouvem essa parábola no decorrer de todo o século. Ouça a mensagem do Senhor no seguinte tema: a bondade e paciência do Senhor tem um limite. Por isso, converta-se logo. Essa é a mensagem que nós iremos ouvir nesta noite do Senhor, com base na parábola da figueira infrutífera e do viticultor bondoso. A bondade e paciência do Senhor tem um limite. Por isso, converta-se logo. Um pouco do contexto da passagem que nós lemos em Lucas, capítulo 13, dos versículos 1 a 9. Quando o Senhor Jesus ele falou essa parábola, ele estava perto da sua morte na cruz. Era a viagem final de Jesus para Jerusalém. Ali ele seria preso, ele seria pego e ele seria levado à maldita cruz. E nesse tempo final, o Senhor Jesus, ele não economizou palavras, mas ele alertou clara e abertamente os seus ouvintes sobre a necessidade de conversão e sobre a chegada do juízo que ele trazia sobre a terra. Não havia mais nada para Jesus esconder. Tudo estava claro na mente de Jesus. E tudo estava explícito sobre o juízo e a necessidade de arrependimento do povo. O Senhor Jesus, ele disse, quando nós olhamos o capítulo de número 12, a partir do versículo 35 até o versículo 48, Jesus Cristo, ele deixa claro que o juízo final, ele chegará logo. E o Senhor também, continuando esse ensino, ele deixou claríssimo que ele já estava trazendo o juízo de Deus sobre a terra, ele estava tirando a paz, ele estava dividindo famílias. Nós vemos isso em Lucas, no capítulo 12, nos versículos 49 até o versículo de número 53. Só lendo o versículo de número 49, nós já vemos: eu vim para lançar fogo sobre a terra e bem quisera que já estivesse a arder. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quando me angustio, até que o mesmo se realize. E aí Jesus, ele começa a dizer que ele veio para dividir, ele veio para tirar paz, ele veio para, de fato, trazer juízo de Deus. E quando nós olhamos o capítulo 12, versículo 54 até o versículo 59, o Senhor, ele já está dizendo que os sinais desse juízo já estavam presentes e que Israel não estava conseguindo interpretar esses sinais. Eles conseguiam interpretar o que acontecia na natureza, mas não estavam conseguindo interpretar os sinais do juízo de Deus que estavam aparecendo diante deles. E por isso, a hipocrisia, a falsidade da igreja de Israel deveria ser deixada logo. E eles precisariam e precisavam se converterem, se arrependerem dos seus pecados e se voltarem ao Senhor de modo muito rápido. Então, as palavras que antecedem o nosso texto em Lucas capítulo 13, versículo de 1 a 9, são um forte e claro chamado ao arrependimento e o anúncio do juízo que Jesus já estava executando em Israel. E qual foi o resultado dessas palavras de Jesus para aquela multidão que estava ouvindo-os? Nós vemos que as pessoas que estavam ouvindo Jesus, elas não se tocaram quanto ao chamado de arrependimento. Elas até se incomodaram. Algumas se mostraram assim, tocadas. Mas, meus amados irmãos, a atitude deles, qual foi? Eles se chegaram a Jesus, falaram sobre um triste e terrível acontecimento. Veja o versículo número 1, capítulo 13, versículo 1, naquela mesma ocasião, então mostra aqui naquele momento, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Eles trouxeram um acontecimento triste, terrível, que era do conhecimento de todos naquela época. O cruel ato de Pilatos, que era o governador romano, de matar certos galileus enquanto estes galileus estavam oferecendo sacrifícios ao Senhor. Agora notem a reação de Jesus a esse relato. Notem as palavras de Jesus no versículo número 2. Ele, Jesus, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não era. Não eram. Eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes todos igualmente, perecereis. Versículo 13. Pela resposta de Jesus no versículo 2 e pela afirmação de Jesus no versículo 3, parece que esses alguns que o procuraram, esses alguns que estavam incomodados com a palavra de juízo que Jesus havia já dito no capítulo 12, eles estavam como se dissessem: mestre, não somos tão pecadores, não somos tão dignos de um rápido e de um severo juízo de Deus. Eles estavam desconversando. Porque normalmente, quando uma palavra de juízo e um chamado de arrependimento, ele toca num pecador que está duro em seu pecado, ao invés de ele dizer: sim, de fato eu tenho que me arrepender, os pecadores, eles acham muito mais fácil sair pela tangente, pela direita, pela esquerda, desconversar, trazer um assunto à frente para ver se desvia a atenção daquele que o exorta, daquele que o chama ao arrependimento, daquele que diz a ele a vontade de Deus para a sua vida. Foi assim com esses homens. Mas notem que o Senhor Jesus, ele não cai nessa. A reação de Jesus mostra que ele não perde o foco da sua exortação. A reação de Jesus mostra que ele também não estimulou aqueles pecadores de modo nenhum a se achar menos dignos do juízo de Deus que aqueles pecadores que morreram de modo terrível, hein? Aqueles galileus que morreram de modo terrível pela mão de Pilatos. Notem que Jesus disse que aqueles galileus mortos não eram piores que os demais galileus que estavam vivos. E percebam que Jesus Cristo usou o que foi citado pelos alguns para, ao invés de dizer: é verdade, possivelmente eles eram mais pecadores do que os demais galileus, do que vocês que aqui estão, mas Jesus, ele usa o que é trazido a ele para chamar os seus ouvintes ao arrependimento novamente. O versículo 3 é um chamado claro ao arrependimento. Se, porém, não vos arrependeres, todos igualmente perecereis. E agora? Vem o versículo de número 4. E isso mostra que o Senhor Jesus, ele não parou de falar. Pelo contrário, o Senhor Jesus continuou a falar e trouxe à memória dos ouvintes outro acontecimento triste, terrível e repentino que havia acontecido e que todos eles em Jerusalém conheciam essa história. Aquela queda da Torre de Siloé, que matou 18 pessoas. Versículo de número 4, o texto diz: ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a Torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Se aqueles alguns estavam incomodados e queriam tirar a atenção de Jesus com aquela história de Pilatos, Jesus dá outra história para eles pensarem, e uma história que não tem a ver agora com uma ação direta da mão de um homem, mas uma torre que cai, ou seja, a própria providência de Deus. Não que a providência não agiu na situação de Pilatos, mas algo que eles nem esperavam, uma torre caiu por cima deles e os matou, aqueles 18. Uma sociedade supersticiosa, como era a sociedade de Israel naqueles dias, para uma sociedade onde eles imaginam que a salvação é por meio de obras e não pela graça de Deus, eles poderiam cair no mesmo erro que é comum nos nossos dias. Ah, se aquele cara morreu daquele jeito, rapaz, de fato ele não prestava. O Senhor Jesus, ele não vai fazer isso. A resposta de Jesus foi dar um acontecimento, outro acontecimento terrível, repentino, que na mente deles com certeza era juízo de Deus, e diz, versículo 5, não eram, ou seja, eles não eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém, não eram, eu vou-lo afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. A mesma, praticamente a mesma palavra do versículo 3. O que é que Jesus estava querendo daqueles ouvintes? É óbvio, é claro. Jesus, ele quer que eles parem de se acharem menos culpados, menos pecadores que os demais pecadores que morreram de forma repentina, terrível e triste. Jesus quer que eles se arrependam logo, que eles se convertam dos seus maus caminhos, voltem para o Senhor, façam isso logo mesmo, pois Jesus diz duas vezes: se vocês não se arrependerem, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Claro que aqueles que estavam ali ouvindo essa palavra de Jesus, Jesus não está dizendo que eles teriam o mesmo tipo de morte daqueles que Pilatos matou, e nem que uma torre, uma outra torre cairia sobre a cabeça deles. Jesus não está falando isso. O que o Senhor lhe está querendo dizer é que um tipo de morte tão repentina, triste e terrível, acontecerá com quem não se arrepender do seu pecado. E aí é nesse momento que o Senhor Jesus, para fixar esse ensino, ele ensina a parábola da figueira frutífera e do viticultor bondoso. Notem o versículo número 6. Então, o texto diz, Jesus proferiu a seguinte parábola. A parábola ela segue o que Jesus acaba de dizer. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. E nós lemos essa parte já. E se você ainda lembra, e eu peço que você tenha em mente a passagem, essa parábola ela tem três personagens. Tem o dono da vinha, tem o viticultor, aquele homem que cuida da vinha, a plantação de uva, e tem a figueira e frutífera. Esses três personagens estão presentes na parábola. E o cenário é a vinha, a plantação de uva. E no versículo de número 6, o homem tem uma figueira em uma vinha, o texto diz, que era uma prática não estranha, mas comum em Israel. Às vezes um homem tinha uma vinha grande e ele queria sentir o sabor dos figos, que é uma fruta gostosa, doce. E ele reservava um lugarzinho na sua vinha, deixava de plantar um pé de uva que iria dar mais dinheiro a ele, e dizia: vou colocar essa vinha ali, figueira que diga, essa figueira ali, para eu poder desfrutar dos doces frutos dela. Então isso não era estranho a Israel, era comum ali naquela região. E ele dava todo o cuidado àquela figueira. Ele encarregava os seus empregados de trabalharem para que essa figueira produzisse um fruto. E como é comum a figueira, ela precisa, no mínimo, para começar a dar fruto no seu estágio, 3 anos. Então notem que um tempo já havia passado, cuidado já havia sido dado, investimento, expectativa para aquele agricultor, ele poder provar o resultado do seu amor, da sua dedicação para com aquela figueira. Mas o que aconteceu? O versículo número 7 diz: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. A figueira é um tipo de árvore que, quando ela está bem com folhas, então ela está indicando que tem frutos. E por isso você lembra daquela figueira que Jesus, ele amaldiçoou. Ela tinha muita folhagem, então Jesus foi procurar frutos nela, e Jesus não encontrou frutos na figueira, e Jesus amaldiçoou aquela figueira, porque ela estava aparentemente frutífera, mas não tinha fruto. Então notem que aquele dono da vinha estava indo há 3 anos procurar figos na figueira florida, mas ele não achava. E o que é que ele faz? Ele diz: pode cortá-la. Corte-a. Para quê? A pergunta é: para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Meus amados irmãos, isso é muito claro. Eu acho que qualquer um de nós aqui, que se estivéssemos na situação daquele dono da vinha, que não precisava da vinha, que não precisava da figueira, ficaria frustrado, decepcionado. Então é justo o que ele está dizendo. Corte. Nós sabemos como acontece, o que acontece: corta, lança no fogo, corta, joga fora, mata. Porque a figueira não cumpre a função dela. Qual a função da figueira? É dar fruto. E ela não dava fruto. Você não planta uma árvore frutífera por enfeite. Nós plantamos uma árvore para dar fruto e para que possamos assim comer do fruto, usufruir do fruto. E por isso é inútil, não tinha utilidade. Não tinha porquê. Essa palavra mostra que era prejuízo tê-la na vinha, porque de fato era, ela estava ocupando o lugar de uma videira. Corte-a. Sua atitude, a minha atitude não seria diferente, eu acho, da atitude daquele dono. Ele foi bondoso, ele foi paciente, ele esperou 3 anos e aí resolveu fazer o que deveria fazer. Corte. E aqui, quando a gente chega no versículo 7, a gente vê uma tensão na história. Sabe aquele tchan, tchan, tchan, tchan, quando você está assistindo um filme? Assim é a parábola, tem um ponto onde você vai, oh, o que é que vai acontecer agora? O drama é quando surge um apelo em favor daquela figueira infrutífera. O viticultor, ele disse ao dono da vinha, versículo 8, o empregado, o servo, veja o versículo 8, por favor. Ele, porém, respondeu. Porque ele, porque o Senhor falou ao viticultor, no versículo 7. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier dar fruto, está bem, se não, mandarás cortá-la. Veja a bondade do viticultor, daquele que cuida da vinha. Uma intercessão bondosa do servo. Ele, de modo humilde, roga em favor de algo que não teria por que existir. Senhor, deixe ainda este ano. O viticultor, ele se compromete em trabalhar mais para dar condições para que a figueira pudesse dar fruto. Ele diz: eu vou escavar, eu vou amolecer a terra ao redor dela, vou deixar respirar a raiz dela, eu vou colocar um pouco mais de esterco, de estrume, vou fertilizar mais ainda a terra. Vamos ver, vamos dar mais um tempo para ver se ela dá fruto. E depois, se ela não der, o Senhor pode mandar cortá-la. E qual foi a resposta do dono da vinha? A resposta está no versículo 9 e meio. Procure o versículo 9 e meio na sua Bíblia. 9 e meio. Vocês encontraram o versículo 9 e meio na sua Bíblia? Não tem versículo 9 e meio nessa passagem? Não tem verso 9 e meio. Eu faço essa pergunta que você pode até achar engraçado, mas não é para você achar engraçado, é para você simplesmente ver a tensão que o Senhor, ele deixa com a parábola. Não existe uma resposta do Senhor da vinha para o viticultor. E por que não há uma resposta? É porque, meus amados irmãos, essa parábola, ela reforça o que o Senhor Jesus, ele já deixou claro nos versículos 3 a 5 e 5. É uma tensão proposital para que aqueles que estão ouvindo Jesus, eles ficassem, e aí vinha aquela mensagem de Jesus no versículo 3 e 5, arrependam-se logo. Que a mensagem dessa parábola nós podemos inferir é que a bondade e paciência do Senhor tem um limite. Por isso, converta-se logo. Veja que a mensagem já foi córdia, mas o viticultor, ele diz: deixe ainda este ano, deixe mais um ano, mais um tempo. Já havia passado 3 anos, além de todo o tempo da vida adulta da planta. O povo de Israel, a quem estava sendo dirigida essa mensagem de Jesus, precisava entender que Deus, por meio de Cristo, estava chamando-os ao arrependimento dos pecados e à conversão para a salvação deles, mediante a promessa que o Senhor já havia falado desde os antigos profetas. A nação de Israel não devia abusar da bondade e da paciência de Deus. Eles deveriam urgentemente se arrependerem dos seus pecados, se converterem ao Senhor, abraçarem o Cristo que é Jesus. Quando nós olhamos para Israel como sendo a figueira, e vemos a história de Israel, e o que Deus no Antigo Testamento vem falando a Israel, quando nós lemos os Salmos, por exemplo, dizendo que era um povo de dura cerviz, que desde quando o Senhor tirou do Egito, esse povo ficava dando trabalho a ele, e ele chamando, quando nós lemos todos os profetas, quando nós vemos o início do ministério de João Batista, imagine 400 anos sem uma mensagem profética sendo proferida na igreja para Israel, que era a igreja, e aí aparece João Batista no deserto clamando, chamando Israel ao arrependimento para que o ministério dele fosse converter pais a filhos ao Senhor. Quando João Batista aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Israel, por meio da sua liderança, mantém-se com a cerviz dura, rejeitando o Salvador. Quantos anos Deus estava dando a Israel? Porém, meus amados irmãos, apesar de Deus ter mantido sua bondade, sua paciência, dando todos os privilégios aos judeus, dando-lhes a lei, dando-lhes as alianças, levantando profetas, por fim enviando o seu próprio filho Jesus Cristo para salvar Israel, os judeus não atentaram, os judeus não atenderam à bondade e paciência do Senhor que se revelava em Jesus Cristo. Pelo contrário, eles negaram Cristo, o Salvador. Eles conspiraram contra Jesus. Os que era seu não o receberam. Eles mataram o Senhor da vida por mão de iníquos. Veja a que ponto Israel, como a igreja do Antigo Testamento, reagiu para com a bondade e paciência do Senhor. As consequências para Israel, que não se converteu ao chamado de Jesus, foi terrível. Terrível. Pois 40 anos após essa mensagem de Jesus para Israel, Jerusalém foi cercada pelos exércitos romanos, comandados por Tito. Jerusalém foi destruída pelos romanos. Não ficou pedra sobre pedra. A figueira, ela foi arrancada pela raiz. A figueira infrutífera, Israel. Veja, meus amados irmãos, que para aquela geração incrédula, a paciência, a bondade e a paciência do Senhor chegou ao seu limite. e o juízo do Senhor chegou. Concluindo, meus irmãos, a mensagem da parábola é muito urgente. A bondade e paciência do Senhor tem um limite. Por isso, converta-se logo. O Senhor Jesus, ele nos visita hoje mediante a pregação da palavra de Deus. O Senhor Jesus, ele nos dá essa mesma mensagem que foi dada a Israel. O Senhor Jesus, ele nos mostra que ele busca frutos da verdadeira fé em cada um de nós, independente de nossas posições dentro da igreja. Ele está falando essa parábola não ao mundo, ele está falando essa parábola para a igreja, para o povo da aliança. Por isso eu pergunto, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo, a sua vida mostra que você é uma figueira frutífera ou uma figueira infrutífera? O que é que as suas atitudes mostram? O que as suas obras manifestam? São os frutos da sua vida. O que as suas obras mostram é a sua resposta a toda bondade e a toda paciência do Senhor para com você. Claro que a salvação não é pelas obras, mas as obras mostram, revelam, se somos figueiras sadias diante de Deus. As nossas obras, elas revelam, como um fruto de uma figueira revela, se essa figueira de fato ela está sendo digna de estar na vinha do Senhor. As suas obras mostram se de fato você foi convertido ou convertida pelo Senhor Jesus Cristo. As suas obras, elas confirmam a eleição que o Senhor, desde a eternidade, ele decretou para você. São obras. Obras não salvam, mas obras confirmam fé. Se somos plantados pelo Senhor. Se em minha vida eu não estou dando frutos dignos de arrependimento, alguma coisa errada está dentro de mim. Porque não é natural aqueles que são enxertados em Jesus Cristo não produzir frutos de arrependimento. Como não é natural uma planta que foi criada para dar frutos, não dar frutos. Como não é aceitável uma planta que é plantada, cuidada, regada, fertilizada, não dar frutos. Bote isso na sua cabeça. Jesus quer que nós tenhamos essa mensagem em nossos corações, não para que nós estejamos assim com medo. Será que eu sou salvo? Será que eu não sou salvo? Será que eu sou salva? Será que eu não sou salva? Não, Jesus, ele está alertando-nos. Desperte! Veja que tipo de vida você está levando, mesmo você estando dentro da igreja. E arrependa-se, se caso você não estiver mostrando frutos de verdadeiro arrependimento. Assim como Israel foi chamado por Jesus, Jesus nos chama a uma verdadeira conversão, a um verdadeiro arrependimento. a vivermos a verdadeira fé em Cristo Jesus. Fé que se mostra e se concretiza em obras. Obras que são feitas conforme a lei de Deus. Obras que são feitas para a glória de Deus. Obras que são feitas por amor a Deus. Obras que são feitas para o benefício do próximo. Obras, que é o modo de você ver a fé viva. Fomos plantados pelo Senhor para darmos frutos. Por isso, ninguém dentro da igreja pode pensar que a bondade e a paciência do Senhor para com ele, que quer viver em pecado, em transgressão, vai ser algo ilimitado. Não. Porque Deus, ele não tolera pecado e nem rebeldia. Ele é bondoso e ele é paciente. Ele manifesta essa bondade e essa paciência dando-nos as palavras dele nas pregações, as exortações, os cuidados, os estímulos que vêm tanto do púlpito como também de irmãos em Cristo dentro da congregação. O Senhor fala pela providência, o Espírito que ele nos colocou dentro de nós, o Espírito Santo, esse Espírito, ele de fato nos traz em memória, a memória, as palavras dele, e nós, pelo Espírito Santo, podemos assim perceber onde nós não devemos entrar, o que nós não devemos fazer. Isso não é nova revelação, mas isso é a ação do Espírito que vive em nós, aplicando e nos incomodando conforme a palavra dele. Isso tudo é manifestação da paciência de Deus. Isto tudo é bondade de Deus, porque se Deus ele não nos amasse, se Deus ele não quisesse o nosso bem, ele não nos educaria, ele não nos exortaria, ele não nos enfrentaria, ele não estaria nos chamando a um autoexame constantemente. Se ele não nos amasse, se ele não fosse bom, se ele não fosse paciente. Por isso que essa palavra é fruto da bondade e da paciência de Deus para conosco, chamando-nos a nos examinarmos, aí vermos o que estamos fazendo. Ceia será no domingo que vem, a ceia do Senhor, o autoexame irá nos chamar a atenção na forma, mas esse autoexame é algo constante em nossas vidas. Não, repito, para termos uma vida de insegurança de salvação, não é isso, mas uma vida de gratidão e cada vez mais de gratidão ao Senhor. Por isso, se alguém que ouve essa pregação, que é membro da igreja do Senhor, mas que está vivendo uma vida em pecado, seja qualquer pecado, não somente aqueles que nós normalmente achamos que sejam os pecados dos pecados, como roubar, adulterar, que as pessoas parecem que só tem dois tipos de mandamentos: não furtarás, não adulterarás. Não, estou falando de todo e qualquer pecado. Se você está vivendo uma vida infrutífera, não é somente uma vida de pecado, mas também uma vida que não produz obras para a glória de Deus, uma vida de omissão para com as suas tarefas, a mensagem do Senhor é: arrependa-se logo, mude sua mente para com o seu pecado. Abomine de todo o coração o seu pecado. Não o aceite de bom grado. Não o ache normal. Porque não é normal o pecado, nunca foi normal o pecado. Rejeite-o como rejeita a morte, porque pecado é morte. E viva para o Senhor. Porque Ele te plantou para Ele. Ele te colocou em posição de honra. E Ele exige de você uma vida consequente a toda a sua obra de bondade, a toda a sua paciência, a todo o seu amor manifestado a você mediante Cristo Jesus. Por isso, confiado na graça de Deus, você viva o chamado de Jesus. Se está vivendo uma vida de pecado, arrependa-se logo. Se de omissão e de não fazer a vontade de Deus também, que é pecado, arrependa-se. Porque o Senhor Jesus é um Salvador gracioso, muito gracioso. E por pura graça, Ele garante a nossa salvação do juízo de Deus. Mas ao mesmo tempo, Ele é o Senhor que tem uma paciência e uma bondade com limites para aqueles que querem viver os seus pecados, para aqueles que não frutificam para a glória dEle, para aqueles que inutilmente ocupam lugar dentro da igreja. Esse é o chamado do Senhor. Converta-se logo, arrependa-se logo. Amém.